Panorama Agrícola para 13 de janeiro de 2013, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 3 de janeiro, 2013, quinta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Márcio Peixe e o ditado de hoje é: mentira tem perna curta. Confira no Panorama Agrícola desta quinta-feira uma tecnologia em bovinocultura de leite que mantém o jovem rural no campo. Ouça o exemplo que vem de São Martinho, sul do estado. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre o cadastramento de agroindústrias. Fique ligado no Panorama Agrícola, telefone 48-3665-5359, e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O revolvimento da terra nas pastagens com grades e aradoras é uma das principais causas da degradação dos campos e das lavouras anuais, e até prejudica a conservação de estradas rurais. O alerta é do agrônomo Aziz Hatem, da EPAGRE. Fique ligado no Panorama Regional. Cadastramento de agroindústrias. Técnicos responsáveis pelo Serviço de Inspeção Sanitária dos 18 municípios da AMURES e Associação dos Municípios da Região Serrana receberam um notebook equipado com sistema de informação e gestão para cadastrar os donos de agroindústrias familiares da região serrana. De acordo com o engenheiro agrônomo Selênio Sartori, que é o diretor executivo do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico, Meio Ambiente, Atenção à Sanidade de Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar da Serra Catarinense, nós temos aqui cerca de 30 agroindústrias com projeto desenvolvido e com acompanhamento pelo programa. Há mais 6 que seriam implantadas, que devem se adequar, e 4 que estão em fase de implantação. E mais uma série de outros que estão buscando se ajustar a essa proposta de inspeção. Em áreas como queijarias, embutidos de carne, fábrica de produto de origem vegetal, panificação, hortaliças, unidades de pinhão e até de frango caipira, então as agroindústrias já podem procurar os técnicos dos seus municípios para aderirem ao sistema. Do total das agroindústrias que estão aderindo ao programa, serão selecionadas ao menos então 7 dessas, e uma de cada setor, para serem usadas então como modelo e buscar a inspeção sanitária federal. A previsão é que até final do primeiro semestre de 2013, a inspeção federal esteja oficializada em toda a Serra Catarinense. Hamilton Weber Xavier, Chicão, EPAGRE, Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Leite com sustentabilidade é o assunto da entrevista de hoje. A jornalista Isabela Schwengber fez uma reportagem no município de São Martinho e conversou com jovens que estão se mantendo no campo, garantindo a sucessão familiar por causa da boa produção de leite. A entrevista começa com o casal Sócrates e Milena Eftin. Milena e Sócrates são os responsáveis pela produção de leite na propriedade da família, em São Martinho. No mesmo município, Ademar está à frente do empreendimento familiar, que também investe na atividade leiteira. Os 3 agricultores são exemplos de um fato que está se tornando comum na região: a permanência de novas gerações no campo. O interesse dos jovens pela produção de leite com sustentabilidade está mudando o perfil das propriedades de São Martinho, no sul catarinense. Os jovens agricultores buscam capacitação, adotam novas tecnologias e garantem a sucessão familiar na área rural. Para isso, os agricultores se encontram regularmente e trocam informações técnicas. O grupo está reunido na propriedade da Milena e do Sócrates para conferir as inovações que o casal implantou no manejo da pastagem. Bom, hoje o que a gente mais tem focado é no melhoramento da pastagem, né? Que são novidades que a Ipagre vem trazendo para a gente através do escritório aqui de São Martinho, onde a gente tem o Jailson também tendo acesso ao Trevisan, né? Com a questão de adubação, usando o calcário agora para a recuperação do solo. Então, já se pensa mais e tudo é em deixar o solo todo recuperado para ter uma produção maior ainda, né? Milena, a atividade leiteira, da forma como vocês produzem hoje, ela é muito trabalhosa para a mulher? Não, hoje com equipamentos que a gente tem, ordenha e o manejo é muito tranquilo. Para a mulher, hoje, por peso, por serviço pesado, a gente não tem mais problema nenhum. Tranquilo. E também, a gente também optou por um gado mais tranquilo para trabalhar, né? Que o gado Jersey é muito mais tranquilo e mais dócil, né? Para a gente manter. E que perspectivas vocês têm aqui para a propriedade, para o futuro? Bom, nos últimos cursos de capacitação que a gente teve com o Trevisan, ele focou muito na questão do plano forrageiro, no qual se tenta, com bases matemáticas, se saber quanto a gente tem disponível de pastagem para os animais dentro dos piqueteamentos, né? Para saber o volume que tem que se fazer a suplementação. Então, com isso, a gente tem um foco, né? Já uma ideia de quanto pode se produzir por área e quanto pode se manter de animal por área. Então, aí agora, já de uma forma mais concreta, né? Já com testes que a gente fez no ano passado, já tivemos algumas produções aí medidas e estimadas. Então, a gente já sabe que tem a perspectiva de talvez duplicar ou triplicar a produção que a gente tem hoje ainda. A Demar também investe em capacitação. Ele é técnico em agropecuária e já está aplicando os novos conhecimentos na propriedade da família. Bom, principalmente eu estou investindo mais no melhoramento genético dos animais. Através da inseminação artificial, estou buscando aprimorar a qualidade genética. E também em questão de melhoria de pastagem, também estou aprimorando a questão de qualidade da pastagem para poder reduzir os custos de produção e ainda aumentar a produtividade dos animais. Principalmente a parte de sanidade, estou fazendo um controle agora mensal da parte da mastite, e estou fazendo toda a vacinação, então estou conseguindo um bom resultado. E o que você planeja para o futuro aqui para a propriedade? Bom, essa propriedade ela ainda tem um grande potencial para ser encaminhado ainda. Hoje nós estamos com uma produção em torno de 350 litros por dia, mas a perspectiva é que em torno de uns 10 anos é possível chegar a 1.000 litros por dia e ainda melhorar a questão da produtividade por animal, que hoje nós estamos com 13 litros e meio, a perspectiva é que chegue em torno de 22 litros por animal. Quem também é entrevistado pela jornalista Isabela Schwenger é o extensionista da Ipagre de São Martinho, Jailson Epping. A produção de leite com sustentabilidade é o foco do trabalho da Ipagre. O interesse dos jovens agricultores pelo assunto faz com que o extensionista de São Martinho enxergue boas perspectivas para a área rural do município. Na verdade, esse grupo a gente até pode chamar que seria um grupo inovador, que é um grupo de jovens que estão investindo, além de estar investindo leite, num sistema de produção com maior sustentabilidade, que é a produção a pasto, né? Então, há perspectivas deles se manterem na atividade com a geração de renda é maior do que se tivesse num sistema tradicional, por a questão de estar trabalhando a redução de custo e aumento de rentabilidade. E assim o jovem também ele vai estar se sentindo valorizado, porque ele está investindo no que é seu, né? Está sendo dono do seu próprio negócio, como até foi uma fala de um jovem num encontro desse: estou trabalhando num negócio que é meu, não preciso estar trabalhando num outro empreendimento, estou investindo numa coisa minha que vai gerar renda para mim e para minha família futuramente. E como que os pais, os mais velhos, enxergam isso? Uma questão que a gente trabalha bastante com eles é a questão deles estar participando e dar possibilidades para os jovens adotarem essas tecnologias, né? Por exemplo, o jovem vai num curso, ele vem com a ideia para casa que tem que ter aceitação, um diálogo junto com a família, para ele poder fazer essas inovações, né? Você ouviu o extensionista da Ipagre em São Martinho, Jailson Eppin, entrevistado por Isabela Schwenger. A entrevista com Sócrates, Milena e Ademar Senen Jr., mais o extensionista da Ipagre, sobre capacitação, novas tecnologias que mantém o jovem rural no campo com a produção de leite com sustentabilidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Ipagre.